sei que eu fui o culpado de você não estar aqui. Às vezes fico perdido sem saber pra onde ir. Sou um homem abandonado, sem motivos pra sorrir. Já falei que eu te amo e você não tá nem aí. Seu coração virou pedra e não aprendeu a perdoar. Quando lembro dos seus beijos, tem motivos pra chorar. O seu corpo sobre o meu, me pedindo pra te amar. Meu amor, volta depressa ou eu não vou aguentar. Seu corpo sobre o meu, me pedindo pra te amar.